Saudade que deixou em minha vida foi aquela triste mágoa da dor da despedida. Foi o pranto que me fez sussurrar e chorar, mas busco força ao cantar. Acalanto que esvai a tristeza, me deixando a certeza que mesmo só a vida tem que continuar. Ao cantar, clareia meu pensamento. Ao cantar, venço meus ressentimentos. Ao cantar, tem a vida mais sentido. Ao cantar, és o meu único abrigo. Ao cantar, clareia o meu pensamento. Ao cantar, venço meus ressentimentos. Ao cantar, tem a vida mais sentido. Ao cantar, és o meu único abrigo. Ao cantar, é difícil esquecer o que passou, o disfarce que machucou profundamente a minha ilusão em acreditar no amor. Porém agora renovo os meus sentimentos. Amar pra mim não é tormento, e cantar enfim a esperança de um sincero amor. É a esperança de um sincero amor. Foi ela, foi a saudade que deixou em minha vida. Foi aquela triste mágoa da dor da despedida. Acalanto que esvai a tristeza, me deixando a certeza que mesmo só a vida tem que continuar. Ao cantar, clareia meu pensamento. Ao cantar, venço meus ressentimentos. Ao cantar, tem a vida mais sentido. Ao cantar, és o meu único abrigo. Ao cantar, clareia o meu pensamento. Ao cantar, venço meus ressentimentos. Ao cantar, tem a vida mais sentido. Ao cantar, és o meu único abrigo. Da Bruneta Grandet.